Caixa 64, página 584. Então transformaste-te num ouriço e enrolaste-te numa bola. O perfil dele recortado nos pinheiros da ilha de Nepean era puro e sereno. E a única palavra que conheces para o ato de amor é fornicar. Isso é o mais triste de tudo. Viste realmente pessoas a fornicar? Nem por isso. Só as roupas e a agitação. Costumávamos fechar os olhos quando nos apercebíamos do que ia acontecer junto de nós. É uma maneira de manter o mundo à distância. E no Lady Juliana, não foram incomodados pelas madames mais atrevidas? O Sr. Nicol era um bom homem e algumas das mulheres mais velhas também nos tratavam bem. Não deixavam que as piores nos incomodassem, por despeito. Além do mais, eu estava sempre enjoada. Espanta-me que tenhas sobrevivido. Mas passaste por tudo isso para desembarcar aqui e logo junto de Richard Morgan. Isso, menina Kitty, é o facto mais notável de todos. Duvido que haja mulher ou florzinha que não o tenham, bem, tentado. Talvez seja forte demais, mas pelo menos imaginado se não seria possível. Voltou a cabeça e riu-se para ela. Que estranho. Os olhos dele eram muito mais azuis que os de Richard. Tão azuis que refletiam o céu, como que fazendo dele uma barreira. Não se tratava de água que tudo submergisse, mas sim de uma muralha em que esbarrava. Apaixonei-me por si, disse com expressão deslumbrada. E também te apaixonaste por Richard? Não, não creio. Há qualquer coisa, mas não é amor. Só sei que isto é diferente. Ah, muito diferente. Fale-me dele, por favor. Não, não falo. Terás de ficar com ele e descobrir as coisas por ti. Não é uma tarefa fácil, pois o nosso Richard é muito reservado. Mas tu és mulher e, claro, curiosa, disse, ajudando-a a levantar-se. Por isso vais esforçar-te. Inclinou-se, encostou-lhe o rosto ao cabelo e murmurou: conta-me tudo o que descobrires. Sem saber porquê, as lágrimas assomaram-lhe aos olhos e um espasmo de tristeza apertou-lhe o coração. Tristeza por ele, mais do que por causa dele. E não por ter minimizado o seu amor. Gostava, pensou, que o mundo estivesse mais bem ordenado. Não estou apaixonada por esse homem, mas amo-o com ternura. Eu e o Tobias, disse Steven, pegando-lhe na mão e fazendo-a balançar enquanto caminhavam, daremos excelentes tios. Soltou-lhe a mão ao chegarem ao Val de Arças. E foi aí que se deteve. Fico aqui, afirmou. Por favor, venha comigo. Ah, não, tens de ir sozinha. A casa estava vazia. Richard saíra, mas limpar a lareira e empilhar a lenha para acender de novo, encher os baldes de água e colocar em redor da mesa 4 das 6 cadeiras que já tinha. Desiludida e desconcertada, porque não teria ele esperado para saber o que Steven lhe tinha dito. Vagueou sem destino e depois resolveu sair cavar para a horta, na esperança de que um dia houvesse comida suficiente para poder plantar flores no exterior da casa. O tempo passou. John Laurel chegou com 6 pássaros do Sr. Pitt, já limpos e depenados, o que resolveu jantar, agora servido a meio do dia, pois aproximava-se o inverno. Quando Richard regressou, os pássaros tinham sido corados numa sertã e estavam agora a ser estufados, recheados de pão e ervas, numa panela tapada com cebolas e batatas. O que são aquelas árvores pequeninas que crescem naquele canto ao sol junto à latrina? Perguntou ela para dizer alguma coisa. Ah, encontraste-as? Há muito tempo, mas ainda não me tinha lembrado de lhe perguntar. Laranjas e limões, que cresceram das sementes que guardei no Rio de Janeiro. Daqui por 2 ou 3 anos teremos frutos no inverno. A maior parte delas vingou, de modo que dei algumas plantas ao Nat Lucas, ao Major Ross, ao Steven e a outros. O clima daqui deve ser perfeito para os citrinos, já que nunca há geada. Ergueu uma sobrancelha com ar interrogativo. Encontraste o Steven? Sim, respondeu ela, espetando uma batata com a faca para ver se estava cozida. Respondeu a todas as tuas perguntas? Ela fez uma pausa e pestanejou, surpreendida. Sabe que nem tive tempo de lhes fazer? Ele quis saber tanta coisa. A respeito de quê? Da cadeia e da deportação, principalmente. Começou a passar bocados da ave, cebolas e batatas para dois pratos, cobrindo tudo de molho. Há salada de alface, cebolinha e salsa. És muito boa cozinheira, Kitty, disse ele, acomodando-se. Já estou melhor. Quase nos conseguimos sustentar sozinhos, Richard, não é verdade? Tudo o que temos no prato, ou criamos nós, ou apanhamos. E sim, a terra é boa e há bastante chuva para que as coisas cresçam. No primeiro ano que aqui passei, houve muita chuva, mas depois o tempo ficou seco. Contudo, o ribeiro nunca deixa de correr, o que significa que tem origem numa nascente. Gostaria de encontrar. Porquê? Porque seria o melhor local para construir uma casa. Mas já tem esta casa. Está muito próxima da cidade de Sydney, disse ele, enchendo com todo o cuidado a colher de molho para acompanhar o resto da batata. Mais? Perguntou ela levantando-se. Se houver, agradeço. De certo modo, está próxima da cidade de Sydney, disse, sentando-se de novo. Mas, ao mesmo tempo, estamos isolados. Parece-me que quando chegar a próxima leva de condenados, não ficaremos tão isolados. O Major Ross acredita que Sua Excelência tenciona fazer subir para 1000 o número dos habitantes da ilha. 1000? Quantos são? Esqueci-me que não sabes fazer contas. Lembras-te do serviço religioso do domingo passado, Kitty? Claro. Estavam 700 pessoas presentes. Divide-as ao meio e depois junta essa metade ao total. Passa de 1000. Tantas? Suspirou espantada. E para onde irão? Umas para Queensborough, outras para Phillipsburg. Outros ainda para o local onde estiveram os marinheiros dos Sírios. Embora me pareça que o Major vai acabar por pôr aqui os soldados do Corpo de Nova Gales do Sul. Não se dão bem com os fuzileiros, disse, acenando com a cabeça. Exatamente. Mas este lado do vale vai ficar cheio de casas, onde a terra não está a ser cultivada pelo governo. Por isso, eu preferia levantar ferro e afastar-me mais. Encostou-se na cadeira e a sorrir deu umas pancadinhas no estômago. Da maneira como me dás de comer, ou tenho de trabalhar mais ou vou ficar muito gordo. Não vai engordar porque não bebe, disse ela. Nenhum de nós bebe. Ora essa, Richard, também não sou assim tão ingênua. Os fuzileiros bebem e os soldados também, tal como muitos dos condenados. Se for preciso, fabricam eles o rum e a cerveja. Ele sorriu e ergueu uma sobrancelha. Deveria emprestar-te ao Major para lhe servir de conselheira. Onde ouviste essa história? Nos armazéns. Pegou nos pratos vazios e levou-os para a bancada junto da lareira. Ouvi dizer que não gosta de companhia, continuou, começando a esfregar um prato com sabão. Até certo ponto, compreendo, mas se mudar daqui, terá de começar tudo de novo, o que é um terrível fardo. Nenhum trabalho é um peso, se tiver em mente a proteção dos filhos, disse em voz firme. Quero que cresçam sem serem contaminados, e isso será impossível com tão grande proximidade da cidade de Sydney. Há aqui muita gente boa, mas também há má. Porque pensas que o Major dá voltas à cabeça para arranjar castigos que possam impedir a violência, a embriaguez, o roubo e todos os vícios que aparecem quando há muitas pessoas juntas? Julgas que ele tem prazer em mandar homens como Will e Dring para a ilha de Nepean durante 6 semanas com rações só para 2? Se assim fosse, não o respeitaria. E eu o respeito. A primeira parte deste discurso tão longo para Richard pôs-lhe a cabeça num turbilhão. Mas decidiu responder só à segunda parte. Talvez que, se compreendêssemos melhor a maneira de pensar das pessoas, encontrássemos maneira. Acontecem tantos problemas com a bebida. Olhe para mim. Sim, olhe para ti. Tu cresceste, sabe Deus como. Poderia crescer mais se soubesse ler, escrever e fazer contas. Se quiseres, ensino-te. Verdade? Richard, que maravilha! Ali ficou imóvel, empunhando o sabão, com a mesma expressão que William Henry trouxera no olhar depois do seu primeiro dia na escola de Colston. Deus Pai! Agora percebo o que Stephen queria dizer. Precisa que as pessoas dependam de si, como as crianças de um pai. É muito forte e muito sábio. Stephen também, mas não tem espírito de pai. Serei sempre sua filha. Sim, até certo ponto, mas eu quero ter filhos teus. Não sou Deus. O Stephen estava a brincar. Não foi uma blasfémia. Como é seu costume, estava simplesmente a tentar catalogar-me na sua biblioteca mental. O senhor tem mulher, disse ela. Não posso casar-me consigo. A Lizzie Locke entrou nos registros do reverendo Johnson como minha mulher, mas nunca o foi. A Inglaterra poderia anular o casamento. Mas aqui, nos confins do mundo, não há bispos, nem tribunais eclesiásticos. És minha mulher, Kitty. E não creio nem por um momento que Deus não o entenda. Foste-me oferecida por ele. Soube-o quando te olhei nos olhos. Vou apresentar-te às pessoas como minha mulher e tratar-te assim. O meu outro eu. Houve um silêncio que pareceu quase terno. O olhar dela estava fixo, em comunhão com o dele, dando-lhe todo o seu consentimento. O que vai acontecer agora? Perguntou ela um pouco ofegante. Nada. Até à hora de recolher, disse ele, preparando-se para partir. Não quero ser incomodado por visitas, mulher. Trata da horta, tendo em conta que muitas sementes terão de ser transplantadas para outro local. Vou subir o ribeiro para procurar a nascente. Podes ter vindo para aqui um esqueleto, mas 9 meses de sol e ar da ilha de Norfolk fizeram de ti uma nova mulher. E eu não te quero a jardinar sozinha, tão perto da cidade de Sydney. A urgência do trabalho não lhe tinha deixado tempo para explorar o ribeiro mais acima do seu tanque. Nem a curiosidade lhe o exigira, até que a verdade acerca de Kitty o desconcertara. Quanto tempo mais teria conseguido esperar se Stephen não tivesse perdido a cabeça? A mala fora uma ilusão, uma dádiva de Deus, demasiado preciosa para profanar. Por isso não poderia comportar-se como os outros homens, convencendo e obrigando Kitty a fazer uma coisa acerca da qual tinha ideias erradas. A prisão de Gloucester mostrara-lhe como deveria ter sido a London Newgate, com casais a copular em todos os cantos. Nem por um momento acreditou que Kitty tivesse sido vítima da luxúria de algum homem, mas deveria ter assistido a muita coisa, todos os dias e noites que lá passara. Felizmente não estivera lá muito tempo, mas fora o suficiente. A atração dela por Stephen tinha-lhe desfeito as esperanças, mas sem de facto lhe as destruir. Sabia perfeitamente que o amigo era inatingível. Decidira-se por outra longa espera, ficando pacientemente de lado, cuidando dela, até ela se convencer que o objeto dos seus afetos era incapaz de lhe os retribuir. Não acreditava que Kitty o amasse, mas também nunca o esperara. Tinham perto de 23 anos de diferença, e a juventude chama a juventude. Porém, quando naquela manhã ela o olhara do outro lado da mesa, sentir o seu corpo estremecer e revelara-lhe tudo o que sentia. Kitty fugira para Stephen, comovida, mas não assustada. A revelação dele atiara nela emoções que lhe eram inteiramente desconhecidas. e que eram só dele. Ficou extasiado ao saber que tinha tanto poder. Nunca fora o homem de perder tempo a observar as profundezas do seu ser e não se apercebera daquilo que era, até essa força se ter exercido sobre Kitty. Deus Pai, como Stephen lhe chamara. Todos os homens e mulheres precisavam de tocar alguém da sua espécie, que mesmo assim lhe parecessem ser superiores. Um rei, um primeiro-ministro, um chefe. Ocupara-se de outros com relutância, como último recurso, por ter testemunhado a sua confusão e não suportar vê-los afundarem-se. E, lentamente, aquela força e calma tinham-se-lhe infiltrado na pele até à medula. O que fora feito, uma vez, com um suspiro de resignação interior, transformara-se numa afirmação automática de autoridade. O germe deveria ter existido sempre no seu espírito, mas se tivesse passado a sua vida em Bristol, nunca teria despertado. Nascemos com muitas qualidades. Alguns de nós podemos ignorar sempre possuí-las. Tudo depende da viagem que Deus nos destinou. 20 minutos depois de caminhar de pernas nuas pelo fundo lamacento, chegou ao primeiro afluente que descia das alturas, vindo de noroeste. Sentiu-se tentado por um pequeno vale em anfiteatro, cheio de fetos e bananeiras, mas ainda estava muito próximo do vale de Arthur, de modo que continuou a subir o curso principal, que serpenteava através de mais fetos, palmeiras e bananeiras, até se dividir mais uma vez na base de uma extensão plana que calculou ter sido depositada pelas chuvas fortes durante muitas eras. A bifurcação para o ocidente, que primeiro seguira, era demasiado curta. O ramal de sudoeste era claramente a fonte principal de água no vale de Arthur, correndo profunda e forte, vinda a algures lá do alto, de uma fenda íngreme. Continuando a subir, cada vez mais alto, encontrou quase no cimo de um cerro a nascente que brotava por entre rochas cobertas de musgo e líquens, escondida por fetos de diversas espécies cuja existência desconhecia, frisados, alongados, fofos e em cauda de peixe. Semicerrando os olhos por causa do sol que descia no céu, orientou-se e entrou no pinhal que cobria o cimo do monte, muito plano e largo. Para grande espanto seu, saiu pouco depois na estrada de Queensborough, não muito longe do atalho que do outro lado ia dar à destilaria. Como era interessante! Richard teve uma ideia. Voltou à nascente e ficou a olhar atentamente a fenda. Um pouco abaixo da nascente, na encosta ocidental, havia um parapeito, com largura e profundidade suficiente para uma boa casa e algumas árvores de fruto. O terreno por baixo serviria de horta. A paragem seguinte fê-la em casa de Stephen Donovan. Este matava o tempo desde que deixara Kitty a jogar xadrez sozinho. Por que será que a minha mão direita ganha todos os jogos? Perguntou quando Richard entrou. Será por ser destro? Perguntou Richard, deixando-se cair numa cadeira e soltando um profundo suspiro. Parece que estiveste a caminhar sobre as águas e não a fazer amor. Não estive a fazer amor. Estive realmente a tentar caminhar sobre a água e tive uma ideia. Esclarece-me, por favor. Sabemos ambos que o Joe McCaldron deseja um terreno no caminho de Queensborough, mas não muito para o interior. E também sabemos que aquilo que o Joe McCaldron realmente quer é vender a terra no momento em que estiver medida e lhe for entregue. Não é assim? Não há a mínima dúvida. Bebe um cálice de porto e continua. Far-me-ia o grande favor de tratar de medir já a terra para o McCaldron? Sei de um local ideal para ele. Prosseguiu Richard, aceitando o vinho. Queres levar a Kitty daqui? Antes que cheguem os próximos condenados, claro. Mas terás dinheiro para comprar os 24 hectares, Richard? O Joe McAldrin vai pedir 5 shillings o hectare, disse Stephen, franzindo o sobrolho. Tenho pelo menos 30 libras em promissórias. Mas ele irá querer receber a moeda do reino. Além do mais, não preciso, nem quero, 24 hectares, que é demasiado para um homem trabalhar. É verdade o que me disse? Que todos os lotes terão contacto com um curso de água? Foi o que eu sugeri ao major e ele concordou. O major porá objeções a que se divida um dos lotes depois de ter sido concedido? Uma vez que os lotes tenham sido entregues, o major nem se importará se eles forem levados pelos pássaros do Sr. Pitt. Mas tenciona também conceder entre 5 e 6 hectares a condenados que, como tu, foram perdoados ou emancipados. Porque não guardas o dinheiro e consegues a terra sem pagar? Por duas razões. A primeira é que os colonos livres serão servidos em primeiro lugar. Vai levar um ano. Um ano em que provavelmente acabaremos por ser aqui 1 milhão de pessoas. Alguns dos novos condenados devem ser homens que Sua Excelência considera demasiado depravados para ficarem presos em segurança em Port Jackson. A segunda é que, quando chegar a nossa vez, as parcelas serão contíguas. A natureza dos ribeiros ditará que cada lote seja comprido e estreito e que todas as casas sejam construídas junto à água, numa fileira, separadas por muitos metros, mas mesmo assim numa fila. Não quero viver assim, Stephen. Quero que os meus 6 hectares estejam rodeados por lotes de 24. E quero a minha casa junto de um curso de água, sem mais ninguém nas proximidades. O caminho de Morgan. Exatamente, o caminho de Morgan. Encontrei o local. É o principal afluente do ribeiro do Vale de Arthur e sai de uma forte nascente, no cimo de um vale estreito. Sobre ele fica a planície que confina com a estrada de Queensborough, perto do atalho para a destilaria do Major. Fica apenas a 30 minutos da cidade de Sydney, o que agradará a McAldrin, e tem boa água. Mas quero que a medição abranja ambas as margens do ribeiro, pois o melhor local para construir fica na encosta ocidental. Se fizermos outro lote de 24 hectares para o oeste do de McAldrin, estender-se-á até aos cursos de água que correm para o oeste, através da própria Queensborough. Stephen olhou Richard boquiaberto de admiração. Já resolveste todos os problemas, não é verdade? Encolheu os ombros e bateu com as mãos nos joelhos. Muito bem. Vou prosseguir nessa direção, já que venho do lado de Cascade. Aí alternei lotes de 24 hectares com outros de 8. Lote grande, terra dura. Lote pequeno, terra boa. O que pode dizer-se equilibra o preço de venda. Neste momento estou a chegar a James Proctor e Peter Hibbs. Não é muito longe. Prossigo então pela estrada de Queensborough e afasto-me para norte até voltar a Protector e Hibbs. E vou certificar-me de que incluo o caminho de Morgan dentro dos 24 de McAldrin, de tal modo que possas ter a nascente do ribeiro só para ti. Apenas 6 hectares, Stephen, chega perfeitamente. Na parte superior do vale, nos dois lados e perto da estrada de Queensborough. Não me importo o que McAldrin possa fazer com os restantes 24 hectares, disse Richard a sorrir. Porém, se fizeres o meu lote mais ou menos quadrado, o resto pode ficar ligado ao ribeiro. Mas mais abaixo, posso pagar até 25 libras em ouro. Deixa-me emprestar-te o ouro para os 24 hectares, Richard. Não, isso é impossível. Entre irmãos, tudo é possível. Veremos. Foi tudo o que Richard se dispôs a dizer. Pôs o copo de vinho na bancada e inclinou-se para pegar em Tobias, que lhe miava em volta dos pés, num queixume de quebrar o coração. És uma fraude, Tobias. Parece o mais triste órfão deste mundo, mas por acaso sei que vives como um rei. Que passes uma boa noite, despediu Stephen. E depois pegou no gato. Tu e eu, Pichano, vamos jantar um pássaro do Sr. Pitt. Porque será que os cães e os gatos se contentam em comer a mesma coisa todos os dias da sua vida, enquanto os humanos ficam enjoados depois de uma semana de monotonia? A noite invadirou o vale, enquanto Richard subia o atalho. McTavish apareceu a correr para o saudar com saltos de alegria. O cão preferia passar o tempo com Richard, mas resignara-se ao facto de ter de guardar Kitty, que felizmente adorava todos os animais, exceto aqueles a que chamava escória. As palavras mais invulgares do seu vocabulário eram bíblicas ou o resultado da sua estada na prisão e no Lady Juliana. Entrou em casa e encontrou-a junto à bancada, aparentemente capaz de ver na penumbra para preparar a refeição. Embora ele lhe tivesse dado autorização, ela nunca se atrevera a usar em seu proveito uma das preciosas velas. Voltou a cabeça a sorrir. Ele atravessou o compartimento para a beijar nos lábios, como se ela sempre tivesse sido a sua mulher. Vou tomar banho, disse, e desapareceu de novo. Pareceu demorar muito. Quando voltou, olhou para o fogão. Ainda há água quente? Claro, ainda bem, é mais fácil para fazer a barba. Ela olhou com interesse, vendo-o manobrar a navalha de cabo de marfim com destreza e rapidez. Contudo, nunca o vira fazer um movimento desastrado ou inseguro. Tinha umas mãos muito belas, graciosas, mas ao mesmo tempo masculinas, inspiravam-lhe confiança. Não compreendo como se consegue barbear sem espelho, afirmou. Nunca se corta? São muitos anos de prática, resmungou com a boca torcida. Com água quente e um pouco de sabão é fácil. No Alexander tinha de me barbear a seco. Depois de terminar, lavou a navalha, dobrou-a e guardou-a no estojo, antes de lavar e secar o rosto. Depois pareceu não saber o que fazer. Olhou para o fogo e resolveu que precisava de lhe meter um tronco já meio queimado. Não, ainda era perigoso. Acrescentou outro como suporte, recuou e ajustou-o. Levantou a tampa da cafeteira de bico e pareceu desapontado por não haver falta de água. Depois dirigiu-se aos livros, quase invisível. Richard, disse ela delicadamente, se anda realmente à procura de alguma coisa para fazer, podemos ir comer. Isso vai preencher o tempo, enquanto arranja coragem para começar a fazer-me filhos. Os olhos dele voltaram-se para os dela, desconcertados. Depois lançou a cabeça para trás e desatou a rir, até as lágrimas lhe chegarem aos olhos. Não, mulher. E o tom de voz passou a uma carícia. De repente, descobri que não me apetece comer. Ela aproximou-se a sorrir e entrou no seu quarto. Fecha as luzias, disse entretanto. A voz dela flutuou na escuridão. E ponha uma McTavish para dormir lá fora. São sempre elas que nos levam quando querem, pensou Richard. O nosso poder é ilusório. O delas é tão antigo como a criação. Deixou atrás de si as roupas, detendo-se à porta do quarto dela, até conseguir ver sombras dentro de sombras, o vago contorno da cama, onde Kitty se sentava muito direita. Não, não onde eu não te possa ver. Junto do lume, e como Deus te pôs no mundo, vem, disse estendendo-lhe a mão. O russegar da camisa de dormir a ser despida, a sensação de dedos quentes e confiantes, levou-a de volta para junto da lareira e aí a deixou para retirar o colchão de palha da sua cama e atirá-lo para o chão, entre eles. Tão bela, como Vênus, feita para o amor. E queria que estivessem nus desde o princípio. Não queria que houvesse qualquer semelhança com as cópulas convulsas e vestidas nas lajes da London Newgate. Um ato sagrado, dedicado a Deus, que o tinha tornado possível. É por isto que sofremos, por uma centelha divina que transforma a escuridão do poço no brilho do sol. É a verdadeira imortalidade. Assim voamos em liberdade. Envolveu-a nos seus braços e deixou-a sentir o cetim da pele, o movimento dos músculos, a força e a ternura, todo o amor para o qual não encontrara vazão durante muitos anos. E ela, ao confundir-se em silêncio com ele, parecia sentir o padrão intemporal, saber como, onde e porquê, sempre porquê. Se amagoou foi apenas num momento, depois do qual não mais existiu amanhã para toda a eternidade. Deixa brotar o teu amor, Richard Morgan. Não te contenhas. Dá-lhe tudo o que és e não penses nos custos. É esta a única razão do amor. E ela, a dádiva que recebi de Deus, conhece, sente e aceita a minha dor.